agora no dia 2 de outubro. E também os 15 anos da Rádio 9 de Julho, que voltou, né, ao ar há 15 anos. Então nós estamos convidando esses grandes intérpretes, que são figuras ali diárias, quase, né, na nossa programação. Assim, eu estou agora com uma outra linha aqui também, e vocês podem ligar no 3932600 e também no 3932-1425. 3932-1425. Se você quiser fazer perguntas ao Newton César, ele vai responder. Newton César, querido, um prazer muito grande recebê-lo nesta tarde. Boa tarde. Boa tarde, Altieres, boa tarde, amigos. Carinhosamente, meu abraço para todos. Que bom. E com que prazer aqui estou. Novamente, sempre será um prazer. Ele participou dos festejos dos 40 anos da Volta do Sucesso, né? E agora, você viu como passou rápido? 42. O tempo é implacável, né? Então, é muito rápido, realmente é muito rápido. E você é uma das figuras, assim, artísticas que participou praticamente desde o primeiro ano do nosso programa, né? Sim. E quando você não me convida, eu fico pensando, por que que não me convidou? Mas a casa aqui, você sabe que é aberta a você, né? Eu sei disso, eu sei. A gente brinca um pouquinho, mas eu tenho certeza disso. Escuta, Newton, você tá com um CD novo agora aí, que é o tal do Sapato Apertado. Sapato, que negócio apertado é esse, hein? O Sapato Apertado, se você me permite, eu conto a história rapidinha. Eu já tive muitas oportunidades, eu já contei essa história, mas para quem não ouviu ainda, fique sabendo que a história é verdadeira, né? Porque eu mandei fazer um sapato, eu pedi que o sapateiro fizesse um sapato, até era um sapato para show, que eu tenho esse sapato hoje, e eu estava indo para o Canadá uma semana após. E mandei fazer, porque eu já tinha me apresentado com... Porque os meus sapatos de show não tem nada a ver com o que eu uso no dia a dia, né? O de show é show. Então mandei fazer um a mais, porque aqueles que eu já tinha me apresentado, eu achei que já estavam repetidos para aquelas situações lá no Canadá, e mandei fazer um sapato. E pedi ao sapateiro que, por favor, não me fizesse um sapato apertado. Porque eu acho que sapato, se alguém tiver que me dar um presente, pelo amor de Jesus, me dê uma flor, me dê um abraço, me dê um perfume, qualquer coisa, mas não me dê um sapato, porque sapato é uma coisa muito pessoal. Às vezes você desce uma loja inteirinha, calça, sapato, nenhum serve. Não é verdade? É verdade. Um porque tem joanete, o outro porque tem o dedão maior, ou porque o pé é largo, o outro o pé é gordo. Então é difícil. Aí ele falou, o sapateiro, não, eu vou riscar aqui no papel e não há problema nenhum. Vou fazer de acordo com o seu pé e tal. Tudo bem, ficou pronto o sapato. Quando eu calcei o sapato, super apertado. O funcionário dele errou. E naquele momento eu não sabia o que tinha acontecido. Aí ele falou, pode deixar que eu vou consertar. Eu falei, não, agora não há mais tempo. Eu tenho que ir embora, eu preciso desse sapato. Fui para o Canadá. Altieres, no primeiro show que eu fiz, o show com aquele sapato me queimava, apertava. Foi um terror. Mas eu sempre sorrindo, brincando e tal, que eu danço muito no palco. Mas quando eu cheguei no hotel, que eu tirei o sapato... Oh, coisa maravilhosa! Foi daí que eu me deitei e comecei a fazer a música, Sapato Apertado. A história é verídica. Então, já que ele contou essa história, que tal a gente, então, começar com a música Sapato Apertado? Lembrando que nesse CD tem muita música, né, de sucesso do Newton César, que ele regravou, sendo uma roupagem nova, mas sem fugir a característica, né? E eu fiz, e muita gente pensa que é um forró, mas não é. Eu misturei o forró com o vaneirão. E porque eu comecei a batucar. E aí criei esse, digamos assim, esse ritmo. Uhum. E foi, porque tem muita gente que fala, meu, esse ritmo, como é que é? Aí eu tenho que explicar que foi uma mistura que eu fiz, né? Então vamos começar com muita alegria, né? Porque essa música é bem alegre, apesar de quem tem sapato apertado só sabe onde dói o calo, né? Vamos então com o título desse CD novo do nosso querido Newton César, Sapato Apertado. Meio-dia e 24. Boa tarde. Quando eu casar com ela, vou sair de braço dado. Quando eu disser o sim, já estou bem preparado pra ficar tudo bonito e também mais confortável. Só não posso me casar com sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai. Depois vai ter a festa, vou dançar a noite inteira. Quando eu iniciar, eu não sou de brincadeira. Eu não vou a uma festa pra ficar ali parado, mas também não vou à festa com sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai. Quando terminar a festa, cada um vai pro seu lado. Vou seguir lua de mel todo entusiasmado, pra não passar fechando e ter um bom resultado. Só não posso esquecer do sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai. Já voltei no ar de mel com excelente resultado. Vou tomar meu chimarrão, seja quente ou gelado. Quando for de tardezinha, eu e ela lado a lado. Já não quero mais falar do sapato apertado. Já não quero mais falar do sapato apertado. Já não quero mais falar do sapato. Sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai. E hoje nós estamos recebendo Newton César, Sapato Apertado. Agora a música é muito boa, muito gostosa. Não tem nada a ver com sapato apertado. Não, não. É justamente para alertar as pessoas que sapato apertado não vale a pena, né? É totalmente desconfortável. Eu quero logo no princípio dessa nossa conversa mandar aqui um grande abraço para Maria Rita, que é uma fã que eu tenho. Eu tenho várias, graças a Deus, mas eu preciso, eu sei o motivo grandioso que eu estou mandando aqui um grande abraço para você, Rita. Maria Rita, o meu beijo. Depois você transmite para Delma, para Joana, para, enfim, para todas, né? Porque graças a Deus são várias. Mas em especial a você, Maria Rita, que eu tenho um carinho muito especial. Muito bem, nós também estamos enviando aqui um abração, um beijão para Maria Rita e todos aqueles que pertencem, né, ao fã-clube do Newton César. Sim, falando nisso, eu estou recebendo aqui também um recadinho da senhora Carmen Ramalhinha de Queiroz. Ela é do Jaçanã. Ela tem 89 anos, diz que é fanzoca do programa do Altieres. Ouve sempre ele falar das ouvintes com o maior carinho, inclusive sobre a Celina, né, que mora no mesmo bairro dela, Jaçanã. E ela gostaria muito de fazer parte deste grupo seleto de fãs e entrar em contato, não é, com a Celina. Depois, Celina, você passa aqui você liga pra gente, a gente passa o telefone da dona Carmen, querida, não é? Que vai fazer parte também do hall, não é? Da família da Volta do Sucesso da Rádio 9 de Julho. Ô Nilton César, você começou a sua carreira artística quando? Eu iniciei minha carreira mais especificamente no Rio de Janeiro. Eu saí da minha cidade natal, que é Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e fui para o Rio de Janeiro como estudante. Porém, com o pensamento voltado para ser um cantor profissional. Porque eu já cantava desde 8 anos de idade, na minha cidade. É claro, eu era menino, né? E fui pegando gosto pela música, né? E quando a professora, a diretora do colégio fazia aniversário, a bem da verdade começou com a música... Não, o Peixe Vivo, que é uma barra. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Isso era uma música que na aula de música, a professora tinha sempre um aluno para ir na frente da lousa para cantar para os outros. E eu era sempre um escolhido. E dali eu pude perceber que realmente eu poderia ser um cantor profissional. Só que naquela época tinha um problema muito sério, porque cantor naquela época era sinônimo de boemia, né? Os pais tinham muito essa preocupação. Felizmente, isso nunca aconteceu na minha vida. E iniciei minha carreira no Rio de Janeiro, no programa do Ayrton Perlingeiro. Né? Porque tinha lá aquele concurso que o máximo da nota era 5. Não era 10. Não eram 10. Né? O máximo era 5. E eu tirei 4,5. Quer dizer, era quase o máximo. Né? E dali me descobriram. E me convidaram para vir para São Paulo. E eu iniciei minha carreira pela RGE. Muito na Rua Paula Souza, a convite de um amigo. E eu devo muito isso a um acordeonista chamado Carlinhos Mafazoli, que não está mais entre nós, mas eu devo muito a ele. Né? Ele que me levou, me apresentou para o Rubem Pérez, o maestro Pocho. O maestro Pocho, que não era brasileiro, já estava no Brasil há muitos anos. E ali tudo começou ali, em 78 rotações. E curiosamente eu imitava muito o Orlando Dias. Eu imitava o Orlando Dias. Ah. Lembra do cantor Orlando Sim, Dias? Sim, lembro. E o que acontece? Quando eu fui gravar a minha primeira música, eu tinha aquelas inflexões do Orlando Dias. O técnico de som, na oportunidade, ele disse: Nilton, por que você não canta sem você imitar o Orlando Dias? Eu digo, mas será que alguém vai gostar? Não, mas você tem uma voz assim, assim e tal. Eu não vou dizer o que ele vai. Me elogiou, tudo bem. Eu não vou ficar aqui jogando confete para mim mesmo. Mas eu falei, mas a minha preocupação é que não. Não, eu tenho certeza. Canta sem imitar. Aí uma vez, duas vezes, na terceira vez, eu cantei sem imitar. Ele falou, tá ótimo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu passei a ter a minha personalidade como cantor. E aí, daí pra frente, a coisa seguiu. Muito bom. Um dos maiores sucessos do Nilton César, depois ele pode falar alguma coisa sobre essa música, não é? E nós vamos apresentar agora. Meio-dia e 33. Boa tarde. Recebo as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor, amor que por você nasceu. Que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro, então casados, mas eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe dar. Seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei. Hoje, sexta especial, estamos recebendo Nilton César e nós ouvimos aí um dos maiores sucessos, né, da sua carreira, entre tantos, A Namorada que Sonhei. Olha, meu amigo, minha amiga, você que está com dor, com muita dor, você que já tentou de tudo, é porque você não conhece ainda o creme MD. O creme MD é um tratamento natural com ervas medicinais, ervas antigas que nossos pais e avós já usavam, só que agora todos reunidos em uma só fórmula. São mais de 20 componentes agindo simultaneamente na dor e na causa da dor, formando um potente analgésico e anti-inflamatório natural. E são muitos os depoimentos que nos chegam, né? Dando conta da eficiência do creme MD. Vamos a um depoimento. Eu sou Ana Bento, aqui do Jardim Santa Mena, de Guarulhos. Estou usando o creme MD desde o começo do ano. E para mim foi uma maravilha, porque eu estou com artrose nas mãos, no joelho, eu e meu marido. Então já estamos fazendo pedido novamente e agradeço muito a quem teve essa ideia de ter essa solução. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E ele está aqui, né? Muito obrigado pelo seu depoimento, viu, dona Ana Bento? Um abração aí pro seu esposo e que vocês continuem aí sem dor, né? Usando creme MD. Muito boa tarde, Michel. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Que coisa bacana a gente ouvir. E realmente, Thieres, quando nós fomos fazer, aí, formular, colocar os ingredientes aí necessários, nós fomos buscar aquilo que já funcionava. Por isso que o creme MD, quando ele nasceu, mais de 10 anos atrás, ele já nasceu aí com um funcionamento muito satisfatório. Por quê? Vamos lembrar os mais antigos, a arnica, o mentruso, o barbatimão, aí a castanha da Índia é um pouco mais recente, mas é recomendadíssima por vários cirurgiões vasculares. Também temos o própolis, tem também algas marinhas, centelhas asiáticas, o olhinho de melaleuca, esse é importado. Para que, que ele funciona? Ele ajuda a potencializar ainda mais os efeitos com as ervas, melhora quando você passa o creme MD, quando você faz a massagem no local, espalha melhor, atravessa a barreira da pele. Isso que é importante, atravessar a barreira da pele e lá no osso, no nervo, ou no músculo, no tendão, e colocar realmente a inflamação para fora. Bom, não trata realmente só a dor pelo efeito analgésico. Toda dor ela tem a sua causa, por isso foi a necessidade também colocar ervas anti-inflamatória, para liquidar de vez. Então, como que o creme MD, por que ele é bastante eficiente? Porque são mais de 20 componentes naturais, Quando você passa, eles atuam simultaneamente na dor e na causa da dor. Por isso que dor como hérnia de disco, um bico papagaio, uma artrite, uma artrose, como acabamos de ouvir, a escoliose, que é o desvio da coluna, no caso também coluna lombar, coluna cervical, má circulação, melhora a circulação, ajuda a tirar a dor das varizes, também enriquece os vasos sanguíneos, inibindo eles que se rompam e se tornem futuras varizes. Também no caso de bursite, tendinite, esporão, o creme MD tem sido a solução. Tá vendo só? E você, meu amigo, que ouviu todas essas explicações, não precisa ficar assustado, não. O creme MD é um dos produtos mais baratos que o rádio anuncia, só que você não encontra em farmácias e drogarias, não. Somente através do telefone. E por quê, hein, Michel? Para garantir qualidade e custo. Hoje, no mercado, o creme MD é um dos produtos mais barato anunciado no rádio. Quando nós falamos o telefone após a promoção, a pessoa fica sabendo que ela está falando praticamente com o fabricante e isso garante a ela um custo muito, muito especial. Sexta-feira, último dia do mês, também está se encerrando aí esta incrível promoção que a pessoa compra dois potes do creme MD, tem um super, um baita desconto especial, recebe mais dois potes, ou se quiser o terceiro pote no lugar do brinde, muita gente está fazendo isso. Então você compra dois, ganha três, pode trocar o quinto pote, seria aí no caso, por um super brinde especial. Nós estamos dando uma super, uma lindíssima bolsa necessaire térmica, exclusiva aí do creme MD, aquela bolsa que você no final do ano você pode colocar aí um frango, um Chester, que as empresas costumam dar. Essa bolsa está indo de brinde. No caso, você pode colocar água gelada também, bebidas, refrigerantes, o que você quiser. Bom, vamos lá, nos resta então o telefone. Se der ocupado, insista, vale, mas vale muito a pena, porque essa loucura está terminando. Telefone 39 35 0904, entregamos para todo o Brasil, São Paulo, parte da Grande São Paulo, a entrega é gratuita. 39 35 0904, ô meu amigo, minha amiga, aproveite então o final desta promoção loucura, né, que o Michel está ofertando aí. Hoje é o último dia. Vamos repetir a promoção? Compra dois com super desconto especial e ganha mais três potes totalmente gratuito. Esta promoção está terminando, então corre que vale a pena. Muito bem. Dor para que se existe? Creme MD. Então ligue 39 35 09 04. Creme MD tenha sempre juntinho de você. Repita o telefone. 39 35 09 04. Michel, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, bom final de semana e até segunda. Até segunda. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olá, eu sou o Padre Adriano Zandonada, Canção Nova, e convido você para o terceiro Kairós Canção Nova Abraça São Paulo, dia 2 de novembro, das 7:30 da manhã às 6 da tarde, no Estádio da Portuguesa, em São Paulo. Um dia de graças com muita oração, adoração ao Santíssimo Sacramento, pregações e a Santa Missa. Presenças de Dom Odilo, Padre Adriano Zandoná, Padre Paulinho, Dunga, Ironi Spudaro e Tony Alisson. Vagas limitadas. Por isso, adquira já o seu ingresso, levando 1 quilo de alimento não perecível a um dos seguintes postos de distribuição: Casa de Evangelização da Canção Nova, em São Paulo, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, Loja Canção Nova, na Rua São Bento, 43, no centro de São Paulo. Informações, 0 operadora 11 3382 9800. Venha participar do terceiro Kairós Canção Nova Abraça São Paulo e receber este abraço de Deus. AM 1600 kHz. Rádio 9 de julho. E nós estamos aqui recebendo... Ele foi Milton no fundo César. Do baú agora. Qual é? Eu não me lembro, sei se vê. Interurbano. Chamado Interurbano. Alô, telefone. Ah! Agora, se alguém disser, o autor dessa música, quando eu gravei logo três músicas dele, ele não está mais entre nós. Então vou dar uma dica excelente. O nome dele, eu vou aumentar a dica. Ele não é um brasileiro, nasceu em outro país, veio para o Brasil, novinho. O nome dele, artisticamente falando, não é o nome de registro, não é? E quem souber, eu dou aqui um CD, dois, três, dez, não tem problema nenhum, não é? Mas tenho certeza que vai ser difícil as pessoas. Por que que eu estou comentando isso? Ele fez um grande sucesso cantando em inglês, porém ele não é, muita gente pensava que ele era um cantor americano, inglês, alguma coisa assim, e não era. Então, muita gente talvez com essa dica vai lembrar. E está valendo alguns CDs, não há problema. Bom, as músicas que nós estamos apresentando hoje, a maior parte já está nesse novo CD do Milton César, que é o CD novo, Sapato Apertado. Onde é que a gente encontra esse CD? Pela Nani CD. Nani CD é uma... A gente fala gravadora, mas é uma distribuidora, né? E eu posso... Tem até o telefone pode, aqui. Pode ver. Se você... Dá a dica aí. Tá aqui, ó. Não, desculpa. É que você pode até ver, porque aqui tá o... Pra Nani. Show, que é o do Dercy, mas é embaixo. São esses dois números aqui. Ah, tá. Então você pode ligar. Você que mora fora de São Paulo, 0 operadora 11, é 3223-1527. 3223-1527. Ou 3221-0745. 3221-0745. É Nani CDs, né? Muito bom. Não só o dono da Nani CDs vai ficar feliz, como eu também. É. E o Milton César na foto deste sapato apertado aqui, ele está segurando o sapato. Segurando o sapato, mostrando o quê? E mostrando o sapato apertado aqui, né? Você está mais bonito do que envelope de pagamento aqui, viu? É, mas é que o fotógrafo é meu amigo, né? E o interessante dessa história é que hoje, você sabe, tanto quanto eu ou mais, que o computador hoje deixa a gente novinho. Se eu quiser ficar com 18 anos, eles me colocam. Então, o que que acontece? Quando alguém vai fazer uma arte final, começa a tirar isso, digo, olha, por favor, não me tire nada, nada. Eu quero estar na capa como realmente eu estou hoje. Não, mas eu vou melhorar. Não, não melhora nada. É por isso que não melhorou nada aqui, viu? Ah. E depois, por dentro daqui dos CDs, você vai encontrar aqui uma situação. Os meus pés, que eu tenho uma música nesse CD que é minha e do Joel Máxima, agradeço aos meus pés. E eu fiz questão de mostrar os meus pés bem machucados, assim, no sentido machucados, sofridos, né? Não machucados, sofridos. Depois, ó, eu mostro aqui a você, justamente para ter autenticidade. Assim como eu pego aqui o sapato e coloco nas mãos para dar um toque do sapato apertado, tem por dentro também, aqui do CD, na arte final, tem os meus pés aqui, bem sofridos. Pra, justamente é uma homenagem que eu presto aos meus pés e que pouca gente fala sobre isso, né? Olha que só. Os pés são sofridos, é o que carrega o nosso peso, que leva pra lá e pra cá. Enfim, a história já está contada. Muito bem. Eu quero mandar um abração aqui pra Divina de Embu das Artes, a Graciete de São Bernardo, mandando beijocas mil pra você. A Quitéria de Diadema, um abração para o Milton César. Maravilha. A Fatiminha lá de Osasco, um abraço para o Milton César, pois é fã número um, tem a coleção de todos os discos. Maravilha, agradeço. Bom, muito, né? Muitíssimo obrigado. A Dinalva Magalhães Capão Redondo, um abração a você com muito carinho. Outro grande abraço. A Neide do Horto Florestal pergunta como é que faz para conseguir comprar o disco do Milton César, não é? É só repetir depois. Depois a gente repete, né? De novo aqui. Neide, eu gostaria que você soubesse que a minha irmã mais nova tem o mesmo nome teu, viu? Neide, não é? E ela é vizinha do Edson, que foi seu motorista. Ah, sim, Edson. Ela é vizinha do Edson, que foi seu motorista. Muito bom. A Bete da Vila Souza pergunta quando você fará show em São Paulo e onde será? Tenho alguns, não para já, porque eu tenho alguns shows fora de São Paulo. Este ano, em dezembro eu terei, acho que 2 ou 3 shows aqui em São Paulo. Se você me permite, depois eu passaria para você. Lógico, e você anunciaria, manda o Dercy ligar para cá. Pronto. Ou você mesmo pode ligar. Ou eu mesmo. Tá bom? Eu faço questão de informar. Ótimo. E a nossa querida Dona Hortência, lá de Osasco, ela só não compareceu para dar um abraço em seu ídolo. Ela disse que é o homem do sorriso mais lindo, Nilton César. Por motivos pessoais, ela não veio, para não se emocionar muito, né? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito a ela. E eu posso pedir um grande favor a essas pessoas? Pode. Olha, para todos vocês, eu vou pedir um grande favor. Não me abandone. Não, mas ninguém vai abandonar. Pronto. Não me abandone nunca. Não me abandone, por favor. Escuta, você fez... Ah, muito bem. Se você quer saber mais alguma coisa do Nilton César, vocês podem ligar e fazer a pergunta. Agora, um dos grandes sucessos também, né, que você regravou nesse CD, que é... Espera um pouco, né? Arnaldo Arrependido. Isso, né? Exatamente. Você sabe que essa música nasceu de um festival na Argentina, que eu participei desse festival, eu e Osmar Navarro, eu cantando uma canção do Osmar Navarro, e eu fiquei em segundo lugar, mas como a canção bonita. E essa música foi a que vencedora do festival, cantada por um cantor argentino maravilhoso, cantor espetacular, canta muito. E muito bom cantor, realmente. E a partir dali, eu estava com o meu, digamos assim, não com o presidente da companhia lá, da RCA Vitor, quando eu pertenci por 18 anos e meio. O nome dele, Granito, já não está mais entre nós. E o Granito, falei, Granito, eu gostaria de regravar essa música. E ele falou, não há problema nenhum. O que que aconteceu? Eu trouxe essa música para o Brasil? Não. Gravei, aproveitei, já coloquei voz lá. Porém, depois eu fui para a Argentina, fiquei 2 meses na Argentina para fazer a adaptação da língua, que hoje eu falo espanhol. Por quê? Porque a partir dali eles queriam que eu gravasse o meu primeiro long play, mas em espanhol, como realmente gravei, mas não me permitiram mais cantar em português, só me permitiram essa música. E são histórias, né, interessantes, né? E essa música foi uma, e não foi gravada só por mim, foi gravada pela Vilma Bentivenha e pela Ângela Maria, mas foi um grande sucesso meu, e é uma coisa que eu não posso deixar de cantar em nenhum show, é essa música, Espera um Pouco. Então vamos ouvir, faltando 9 minutinhos para 1 hora. Boa tarde. Espera, não quero ver o lenço branco da partida. Não condenemos ao naufrágio nossa vida. Por meu amor, por nosso amor, é que eu te peço. Espera, ainda tenho em minhas mãos a primavera. Quero cobrir-te com carícias e quimeras. E é por isso que te peço, não me deixes. Espera um pouco, um pouquinho mais, pra que eu te mostre a felicidade. Espera um pouco, um pouquinho mais. Eu morreria sem te ver. Espera um pouco, um pouquinho mais. felicidade. Espera um pouco, um pouquinho mais. Eu morreria sem te ver. Espera, ainda me sobram alegrias para dar-te. Tenho mil noites de amor para ofertar-te. Te dou a minha própria vida, se quiseres. Ah, espera, não vá agora, não me leves à loucura. Fica comigo, eu te amo com ternura. Te adorarei, mesmo que nunca mais me queiras. Espera um pouco, um pouco. Mostre a felicidade. Espera um pouco, um pouquinho mais. Eu morreria sem te ver. Espera um pouco, um pouquinho mais, pra que eu te mostre a felicidade. Espera um pouco, um pouquinho mais. Eu morreria sem te Que música bonita, vai, espera um pouquinho mais. Está também no CD novo, hein, nesse CD novo, que tem o título de Sapato Apertado, não é? Eu sempre vi, o Thierry, eu sempre coloco alguns sucessos, né? Eu sempre repito algumas coisas, como, por exemplo, eu já tenho um plano para o outro CD daqui uns 7 meses, e eu vou colocar umas 2 ou 3 músicas de sucesso, porque o público gosta disso, né? Mas tem A Namorada Que Sonhei nesse sucesso, nesse CD? Tem. Ah, então eu compro. É, depois ele passa a gostar das outras músicas, à medida que vão ouvindo e tal, né? No caso aqui, nós temos aqui 3 dos meus maiores sucessos estão nesse CD, Sapato Apertado. Nós vamos agora um rapidinho intervalo, e depois, na sequência do programa, o Newton César vai fazer uma homenagem a Nelson Ned nesse novo CD. Então, até já. Meu amigo, minha amiga, amanhã começa um novo mês, o mês de novembro. Então, final do ano chegando. E você, gostaria de ter uma renda extra? Ganhar muito dinheiro? Para ajudar no orçamento familiar, nos comes e bebes do final do ano? Então, só tem uma solução. É o Mercadão das Pratas. Mas o Jacaré vai explicar, não é, como é que você vai ganhar aí essa renda extra. Então, direto lá do Mercadão das Pratas, vamos conversar com o Jacaré? Alô, Jacaré, boa tarde. Boa tarde, Altieres, boa tarde a todos. É, Altieres, é verdade, quem quiser ganhar uma renda extra, mas, ó, Altieres, é só se tornar uma revendedora aqui, Altieres, do Mercadão das Pratas. Altieres, de repente a pessoa aí, todo mundo hoje em dia tem muitas contas aí para pagar. Conta de luz, água, telefone, aluguel, prestação de carro. Altieres, o Mercadão dá uma oportunidade para as pessoas. Para você ter ideia, eu tenho um mostruário aqui prontinho. Ele custa R$65. Ele vem com 25 joias. Vem um pouquinho de joias chapeada prata, um pouquinho chapeada ouro. Todos, todas com um ano de garantia, Altieres. Nesse mostruário, o que, que a gente coloca? As peças que mais vende aqui. Vem um pouquinho de brinco, corrente, pulseira, pingente, um pouquinho de cada coisa, por R$ 105. Supondo que a pessoa consiga vender cada peça a R$ 10, Altieres. Olha o lucro que essa pessoa vai ter. Então, já que o Natal está aí, ó, batendo na porta, a pessoa quer ter aquele Natal farto, é só passar aqui para o time de campeões aqui do Mercadão das Pratas, Altieri. Que beleza, que beleza. Agora o pessoal também está numa expectativa danada, não é? Da super promoção do plantão do preço baixo para o sábado amanhã, não é? Já está com a promoção preparadinha aí? Altieri está aqui na minha mão, ó, desde as 8 da manhã, o telefone aqui congestionado, todo mundo ligando, querendo saber a promoção. Altieri, nesse sábado, horário especial, das 7 da manhã até as 15h30, Altieri. Altieri, vários modelos de anéis, anéis chapeada ouro, chapeada prata, com pedra colorida, com pérola, com flor, formato de rosa. Altieres, nesse sábado, só nesse sábado, esses anéis vão custar só R$ 2, Altieres. Olha só! Ó, Altieres, pra você ter ideia, e o pessoal que quer começar a revender, é uma das melhores datas para ser uma revendedora. Tá chegando o Natal, todo mundo compra um presentinho. Altieres, esses anéis aí fora, a pessoa encontra entre R$ 10 e R$ 12 aqui no Mercadão com um ano de garantia, todos os tamanhos, vários modelos, tem anel também infantil, Altieri, só R$ 2, Altieri. Pois é, então anéis de diversos tipos, modelos, chapeada ouro, chapeada prata, apenas R$ 2? Exatamente, Altieri, apenas R$ 2, vários modelos com um ano de garantia, Altieri. Muito bom, então meu amigo, minha amiga, você está esperando o quê? É amanhã, hein? Essa promoção é para amanhã, sábado, das 7 até as 3h30 da tarde, né? Exatamente, Altieri. Agora uma coisa que você vai explicar direitinho aí para os nossos ouvintes é como é fácil chegar aí no Mercadão das Pratas, não é, Jacaré? Isso, não tem erro. É facinho, facinho chegar no Mercadão das Pratas. Pega o metrô ou o trem, desce na estação Tatuapé. Passou as catracas, sai para o seu lado esquerdo, Altieri. Desce a primeira escadaria, sai bem de frente à loja, na rua Catiguá, 529. Rua Catiguá, 529, em frente ao metrô Tatuapé. E a pessoa chegando aí falando assim, olha, eu sou amigo do Altieri, o que acontece? É, não pode esquecer, chegou aqui, eu sou amiga, eu sou amigo do Altieri. Não precisa comprar nada, esse é um presente, é um mimo. Ganhe um lindo pingente de Nossa Senhora Aparecida. Muito bom. Então, para informações, o telefone? 2295-1000. Aí a Deise, a Rafaela, a Adriana, atendem a todos com o maior carinho, não é verdade? É verdade, Altieri. E se a pessoa quiser dar uma consultada aí no site, dar uma olhada, uma prévia do que tem aqui, consulta lá, www.mercadãodaspratas.com.br. Bom, e agora vamos repetir mais uma vez a promoção de amanhã. Amanhã, das 7 da manhã até as 15h30, imperdível, Altieres, vários modelos de anéis, todos os tamanhos, com pedra, com pérola, formato de rosa, vários modelos, Altieres, amanhã, esses anéis vão custar só R$ 2, Altieres. Então não perca esta chance. Amanhã, lá no Mercadão das Pratas, rua Catiguá, 529, em frente ao metrô Tatuapé. Meu querido Jacaré, obrigado pela sua participação e aquele abração. Obrigado, Altieres, um abraço para você e para todos. Rádio 9 de julho, AM, 1600 kHz. Talvez você não saiba, mas todas as pessoas precisam de suplementos. Algumas necessitam de vitaminas, outras de minerais, não importa. A verdade é que são necessários e previnem doenças. Por isso estou lançando a linha de suplementos que leva o meu nome. Agora você pode ter uma vida muito mais saudável e com economia. Nova linha de suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira. Preço único, R$ 9,99. A maior linha do Brasil. AM, 1600 kHz. Rádio 9 de julho. Altieres, Olha, essa música aí marcou muito na história da minha família, Onde Andarás, porque o meu falecido cunhado adorava essa música e ele sempre oferecia a música para minha irmã, né? E a minha irmã também, tem 4 anos também, que já não está mais entre nós também. Então, todas as vezes que eu ouço Onde Andarás, Amor, eu lembro da minha irmã e do meu cunhado, viu? Vou voltar a colocar essa música no show e ligando com Só Tem Amor Quem Dá Amor, que tem o mesmo, a mesma levada, mesmo, o mesmo perfil. Opa. Vou unir as duas e vai estar a partir de agora. Já tínhamos pensado nisso e agora reforçou. Muito bom. Participando aí, Nado em Mirim, abraço para o Newton César, Altieres e equipe. A Celina de Parelheiros está curtindo o programa com o esposo Antônio. Celina do Jaçanã, beijocas para o Newton César e também para o Altieres. A Cristina do João 23, um abraço para o Newton César, para o Altieres e as amigas. Roberto Cachoeirinha, um abraço ao Newton César. Ele lembrou que juntos fizeram o baile de Serra Negra no Lions Club. Olha só. Boa lembrança. Vicência de Guarulhos, parabeniza os amigos que farão aniversário no dia 2. São eles o Hermílio Santiago de Santo Amaro. Ele é de Santo Amaro da Purificação. Ah, Efigênia de Embu das Artes, Lígia Haddad do Tatuapé e a Verônica Sós, do Paraná, minha conterrânea. E um abração para o Newton César. Quem manda um abração para você também é a Nair Giorgetti, do Jardim Miriam, sua fã número 1. O Ivan de Mauá também mandando um abraço a todos nós. A Conceição do Imirim está mandando um grande abração para o nosso querido Padre Armênio, né? Um abração para você também. E também a Nilde da Vila Leopoldina, disse que o Newton César falou sobre um compositor de algumas músicas que ele canta. Segundo ela, é o Terry Winter. Acertou e ganhou o CD já, na hora. Olha! Já vou deixar aqui para você. Incrível. Então acertou. Tá aqui. Só para dizer o seguinte, já que ela acertou, dizer o seguinte, que o nome do Terry Winter... O nome dele é Tommy Standen. Tommy Standen. Depois aí foi que ele mudou para Terry Winter para poder gravar em inglês e enfim. Mas ela acertou e já vai ficar aqui para ela o CD. Muito bom. Então deixa eu notar. Tá aqui. Olha, pode separar. Tá aqui separadinho, né? Ô Newton, você, nesse CD novo que tem o título de Sapato Apertado, você presta também uma homenagem ao Nelson Ned. Presto. E uma homenagem muito, muito válida, porque Nelson Ned foi um cantor espetacular, né? Com aquele tamanhinho dele, mas era muito grande, grandioso. E eu sempre gostei muito do repertório dele, da voz dele, e eu resolvi... Bom compositor também, né? Também. E aí eu resolvi, nesse CD, homenagear o Nelson Ned. Vamos então prestar essa homenagem ao Nelson Ned. Newton César, ao vivo aqui no programa, 1h07 agora. Boa tarde. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada. nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Que tudo passa, tudo passará, que nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. E aí foi, não é, o Newton César, homenagem ao Nelson Ned, Tudo Passará. Lembrando que as pessoas que estão ligando vão concorrer, não é? A CDs do Newton. Esquecemos de falar isso no início, mas o pessoal sabe que todo convidado, não é, que vem aqui, aí no final a gente sorteia aí um CDs. E esse CD novo do Newton César, que é o Sapato Apertado. A Nilde, como já respondeu a pergunta, né? Já ganhou, viu, Nilde? Nilde da Vila Leopoldina acertou que é o Terry Winter. E você sabe que eu sou um dos poucos radialistas que tenho a entrevista com ele, não é? Com o Terry. Com o Terry e o Inter. E uma coisa curiosa, talvez não devesse falar isso, mas é uma coisa simples. Ele, quando o Silvio Santos o convidou para revelar que ele não era um cantor americano ou inglês, algo assim, ele ligou para mim. Porque eu fui o primeiro cantor a gravar músicas do Terry, do Tommy, né? Tommy Stander, né? E gravei logo três de uma vez. Ao Mundo Vou Contar, o chamado Interurbano, e uma outra que se chama Turbilhão. E ele ficou feliz da vida, nunca mais nós deixamos de ser grandes amigos. E ele me ligou justamente para saber se ele deveria participar do programa do Silvio Santos, para revelar que ele não era um cantor americano, e com o grande sucesso dele aqui no Brasil, né? Ele cantando em inglês, e eu o aconselhei. Falei, não faça isso de maneira nenhuma. E falou, não faça. Você vai derrubar a tua carreira. As pessoas vão se sentir enganadas, apesar que não tinha nenhum problema, porque ele cantava muito bem. A música é muito boa, não tinha problema nenhum, mas tinha aquela imagem da pessoa falando, eu pensei que estivesse comprando o disco, digamos assim, de um americano ou de um inglês e tal, e não era, era um brasileiro, que não tem nenhum problema. E foi o que aconteceu, não foi uma boa coisa para ele. Então, o Terry Winter, nós temos aí uma entrevista exclusiva com ele, e quando nós passamos aqui na rádio, muita gente não sabia que ele tinha falecido. Foi pouco divulgado. Foi, né? Pouco divulgado. Muito pouco, de um grande talento. Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo, depois a gente continua aqui com essa sexta especial hoje com o Newton César. E ele vai mostrar que ele gravou nesse CD novo, e nós vamos mostrar para vocês também, um grande sucesso de música sertaneja. ZYK 779, Rádio 9 de Julho Católica, AM 1600 kHz, São Paulo, Brasil, a serviço da promoção da vida e do ser humano. Rádio 9 de Julho. Paulinas Editora informa a hora certa. 1:13, boa tarde. Ela comemora 20 anos de trajetória musical e lança o segundo DVD. Oi, gente! A Adriana Arides ao vivo, o show mais esperado do ano, agora na sua casa. CD e DVD, Adriana Arides ao vivo. Lançamento Paulinas Comep, Rua Domingos de Moraes 660, Vila Mariana e Rua 15 de Novembro 71, Centro. Se a vida religiosa toca o seu coração, então venha seguir os passos do Redentor com a gente. Faça um discernimento vocacional com o Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor. E venha construir uma história de amor e solidariedade. Acesse blogoblatasbrasil.blogspot.com.br e tenha mais informações. Ou escreva para o nosso e-mail vocacional@blatas.org.br. Vem com a gente! Cada show é uma prova. É quando eu mostro tudo que eu aprendi e como eu aproveitei as oportunidades no meu caminho. E para que tudo dê certo, se preparar é muito importante. Checar os instrumentos, passar o som, conhecer o palco. Você que vai fazer o Enem dias 8 e 9 de novembro tem que se preparar também. Conheça o local da prova com antecedência, não esqueça os documentos, seja pontual e lembre-se, a caneta tem que ser preta e transparente. O Brasil quer ver você mandando bem no Enem. Mais dicas em caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. AM, Rádio 9 de Julho, a primeira à direita do dial, 1.600 kHz. Rádio Companheira, Rádio Perseverança, Rádio Solidariedade, Rádio Amiga, Rádio Comunidade. Rádio 9 de Julho, a rádio onde o ouvinte fala, Católica. Quando o sucesso já foi um sucesso sempre será. Altieres, barbeiro, o sucesso faz voltar. Olha, eu quero fazer um convite aí a todos os nossos amigos para um grande show que vai acontecer agora no dia 10 de novembro. E você, claro que... E você sabe que ninguém vende remédio mais barato que a Ultra Farma. Mas agora preste atenção, porque se você é fã da nossa querida Inesita Barroso, o Sidney Oliveira tem um convite para você. Dia 10 de novembro, ele vai realizar uma grande festa para comemorar mais um aniversário da Ultra Farma. É Ultra Show Especial de 15 anos. Vai ser uma festa exclusiva, gratuita para os clientes e você está convidado. Vai ter muita música boa, muita moda de viola com Inesita Barroso e grandes convidados. E ainda uma palestra importantíssima sobre como envelhecer sem ficar velho com o Dr. Lair Ribeiro. É uma boa, não é, Nilton César? Como é uma boa? Envelhecer sem ficar velho. Anote aí essa grande festa que vai acontecer no dia 10 de novembro, a partir das 18h30 no Teatro Renault. E para participar, você tem que retirar o seu ingresso. Olha aí, ó, marque aí. Dia 5 agora de novembro. Lá no Espaço Social Ultra Farma, pertinho das lojas da Ultra Farma, ao lado do Metrô Saúde, na rua Doutor Isaías Salomão, número 100. Ao lado do Metrô Saúde, rua Doutor Isaías Salomão, número 100. Não esqueça, hein? A distribuição dos ingressos será no dia 5 de novembro, a partir das 9 da manhã. Ninguém faz tanto por seus clientes. É por isso que o Brasil inteiro diz: Ultra Farma, tá no coração da gente. Ultra Farma. Mais importante do que apresentar respostas é ensinar a formular perguntas. A escola atual deve desenvolver a capacidade crítica e criativa em seus alunos. Questionar é a resposta. Estude em uma escola que ensine a perguntar. Estude em uma escola integrada à rede RCE. Colégio Luísa de Marilac. Há 75 anos formando pessoas para as provas da vida. Rua Voluntários da Pátria, 1653, Santana. Ligue 2226-6161. AM, 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. Participando do nosso programa, a Benedita, do Parque São Domingos, ela diz, viu, Nilton, que em 1977, quando foi pedida em casamento, o seu falecido marido lhe deu o disco que é a namorada que sonhei. Ela fala, receba as flores que lhe dei, né? E juntamente com a aliança, né? Coisa bonita, né? É. É por isso que a música... Eu já estou há muitos anos como cantor e não pretendo parar. Até quando, se Deus me dando voz boa também, não tendo uma voz boa, eu paro. Mas enquanto a voz está boa, tudo bem. Eu acho que é muito gratificante justamente por causa dessas coisas bonitas, que marca, maravilhosas. Né? É. Então a gente tem que agradecer sempre essas pessoas. É verdade. Muito carinho. Você não sabe, às vezes, o bem que você faz para uma pessoa, né? E para a gente, né? E para mim também. É muito agradável para mim também. A Ereni do Morro Grande está mandando um abração para você, para a Deia Borges, para a dona Hortência. O Moacir de Indaiatuba. Ele falou que ele acha que o compositor é o Chico Valente. Ele usava o Chico Valente para música sertaneja, né? Mas ele pediu o nome, então ela falou, na Terra Rita, muito bem. A Elita do Parque Peruche agradece pelo presente com a presença do Nilton César. Poxa vida, coisa maravilhosa. Você viu que presentão hoje nós estamos dando aqui nos nossos ouvintes? Eu a que ganhei esse presente. Dele aqui, de Ituiutaba. O que eu acho interessante lá em Ituiutaba é as ruas, né? Com números, né? É tudo por número. É 42, 46, por exemplo, a rua 22 é a principal da cidade. Aí depois vem a número 24, 26, 28. A 17. Ou a 17. São ímpares, números ímpares e pares, né? Eu gostava muito lá de Ituiutaba, eu ia sempre lá. Aí chegou o Adriano, meu filho, aí. Você sabe que o Adriano tem um programa aqui, não é? De eu segunda sei. A sábado. Quando eu cheguei, eu perguntei por ele. Você sabe então, disso? Das 5h30 até as 7h da manhã, é Acorda Brasil. A Elita do Parque Peruche agradece pelo presente do Nilton César aqui. Eu que agradeço também a sua audiência, viu, Elita? Laíde do Imirim, um abração para você com carinho. A Fé Celeste e a Maria Auxiliadora da Mangalô estão mandando um grande beijo para o Nilton César, porque são suas fãs. Olha, eu devolvo esse beijo com muito carinho para ela. Muito bem. Daqui um pouquinho o Nilton César vai escolher aí mais ouvintes para receber o seu CD, né? Vamos ver quem vai ter a sorte de ganhar o CD do Nilton César. Mas, Nilton César, você também gravou nesse CD novo uma música que foi grande sucesso com o Mato Grosso e Matias. Muito embora eu ouvi com Moacir não, que eu gosto tanto do Moacir Franco que eu já estou falando Moacir. Com Agnaldo Timóteo, que é meu grande amigo. E eu gostei muito da gravação do Agnaldo Timóteo e resolvi também colocar na minha voz, eu regravei também. E por isso que... Mas eu fui mais pelo caminho da gravação do Agnaldo Timóteo. Muito bem, então vamos ouvir essa preciosidade da música sertaneja agora na voz do Nilton César. 1h22, boa tarde. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. Seu corpo ofereceu, pediu e suplicou, e perguntou por quê. mas eu não respondi, só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor para os três. Me perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor para os três. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Que beleza, hein? Olha aí, o Newton César nesse novo... Depois a gente passa aqui o endereço para vocês adquirirem aí esse CD novo do Newton César, que chama Sapato Apertado, né? Então nós ouvimos aí Na Hora do Adeus. A volta do sucesso! E atenção, meus amigos, olha, você que precisa de implantes odontológicos... Chegou a sua vez de realizar esse sonho, ter um sorriso saudável, seguro. Olha, você que usa prótese total, superior ou inferior e está lhe incomodando, não consegue ter um sorriso seguro, nem uma boa alimentação? Não perca tempo. Procure Sorriso Implante. Vamos falar então diretamente lá do Sorriso Implante com o nosso querido amigo, Dr. Rafael. Dr. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Altieres. Boa tarde, ouvintes da 9 de julho. Prazer estar aqui novamente para poder falar de saúde bucal e para convidar a família 9 de julho e todos os ouvintes que estão aí acompanhando a gente todos os dias e ouvindo aí o Altieres com as suas músicas maravilhosas. É com grande satisfação que venho aqui convidar para que você venha fazer uma avaliação conosco na Sorriso Implante. Pois aqui na Sorriso Implante nós somos especialistas em sorriso e devolver a sua autoestima e a sua mastigação. Como o nosso amigo Altieri já disse, você que usa uma prótese e não está satisfeita com ela, não consegue mastigar direito ou tem algum outro problema odontológico, ligue para nós, 4113-5855, 4113-5855, e agende a sua avaliação. Essa avaliação é gratuita para os ouvintes da 9 de julho. Nela você terá todos os diagnósticos e tratamentos que poderão ser realizados para você. Por isso, não perca essa oportunidade. 4113-5855 e agende a sua avaliação. Saúde começa pela boca, não é verdade, Altieres? É verdade, doutor Rafael. Muita gente fica assim com medo, não é? Porque o implante sempre foi assim um tratamento muito caro. Mas agora, com a nova tecnologia, né, o custo está mais acessível, não é? É verdade, Altieres. Os implantes hoje no mercado, eles já baratearam bastante. Existem várias empresas hoje brasileiras que fornecem implantes e nós temos parcerias com essas empresas, tanto as estrangeiras quanto as brasileiras e laboratórios de prótese também. Podemos com isso fazer o quê? Facilidade no pagamento e também tranquilidade para que você tenha sucesso no seu tratamento. Não perca essa oportunidade. 4113-5855, 4113-5855 e agende a sua avaliação. O seu tratamento será realizado com carga imediata em alguns casos e até 3 dias você terá todos os seus dentes novamente de volta. Isso é uma maravilha, Altieri. Pois é, então meu amigo, minha amiga, não perca tempo, recupere aí a sua autoestima, não é? Não perca essa oportunidade que a Sorriso Implantes está trazendo para todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho, não é, doutor Rafael? É verdade, Altieres. Nós estamos aqui na Vila Mariana e estamos aqui recebendo ligações direto, inclusive acabamos de receber ligação. Você que está nos ligando, venha fazer a sua consulta. Essa consulta é gratuita. Você não pode, não adianta você perguntar o preço por telefone, porque a gente não está vendo você, a gente precisa examinar você para que saiba qual é o seu tratamento. Por isso que nós já damos a avaliação, que é totalmente gratuita. Venha, faça a sua avaliação, conheça o seu problema e a solução para o seu tratamento. Parcelamos o seu tratamento em até 12 vezes no cartão e no cheque. 50% de desconto no valor de mercado. Ou seja, o seu tratamento sairá 50% a menos que qualquer outro lugar. Ligue 4113-5855, 4113-5855 e faça a sua avaliação, que é gratuita. Não tenha medo de ligar, não tenha medo de vir no dentista. Hoje nós somos especialistas em implante. Ligue 4113-5855. Então, meu amigo, minha amiga, não perca essa oportunidade. Marque a sua avaliação e olha, você vai sorrir à toa, viu? 4113-5855. Vamos repetir, 4113-5855. Doutor Rafael, muito obrigado pela participação e até amanhã, se Deus até quiser. Até amanhã, Thiago. Obrigado. Rádio 9 de Julho, AM, 1600 kHz. Católica. Todo o Brasil sabe que quando nossa saúde depende de cuidados especiais, bom mesmo é poder contar com a Ultra Farma. Inclusive, muitas pessoas que não tinham condições de fazer seu tratamento médico, hoje já podem comprar seus medicamentos graças aos baixos custos da Ultra Farma. A Ultra Farma é a farmácia número 1 em preços baixos e ela vende e entrega medicamentos para o Brasil inteiro. E sabe como você pode pesquisar os preços e comprar seus remédios com muita economia na Ultra Farma? É muito, muito fácil. Se você tem internet, é só acessar ultrafarma.com.br ou então ligar para o telefone que mais recebe ligações de todo o país. 11-5591-1466. Anotou aí? Vou repetir para você, hein? 11-5591-1466. E não é só isso, não. Além de toda a facilidade, a Ultra Farma ainda te oferece várias promoções para quem utiliza medicamento de uso contínuo. E você pode economizar até 95% com farmácia. 95% de economia. Olha que beleza! O melhor atendimento, preços baixos e facilidades na hora de cuidar da sua saúde, você só tem na Ultra Farma. É por isso que a Ultra Farma está no coração da gente. Ultra Farma. Rádio 9 de Julho, AM, 1600 kHz, Católica. Rádio 9 de Julho. Oh. Olha, nós estamos aqui agradecendo também a Deia Borges de Santana, está mandando um abração para o Newton César. A Carmen é a irmã Dilta da Parada Inglesa. Ah, chegando aquele cafezinho, como diz o Adriano, né? Da dona Adelina, muito bom. Um abração pro Newton César, pro Altieres. Um abração pra Gorete da Carmen. É gostoso o café, né? Rapaz, eu acho que até a minha voz vai melhorar agora. Que bom. Com esse carinho aqui desse cafezinho com leite, maravilhoso. A Bernardete de Lausanne Paulista, um abração para você com muito carinho. A Ana Maria, lá de Varginha, Minas Gerais, olha aí. Maravilhoso. Tá mandando um abração para mim, para você. Perdão, deixa eu vou me afastar por causa do bendito celular aqui. Está muito emocionada em ouvi-lo, tá? Não, tudo bem, tudo bem. Aqui nós estamos em família, né? Bom, então a Ana Maria de Varginha, Minas Gerais, mandando um abração, muito emocionada, pede para a gente mandar um abração para o esposo, o João Felipe. Ah, ele está na cidade de Socorro. A Estância Mineral de Socorro, no estado de São Paulo. Ah, primo do Candinho. Candinho é meu compadre, né? Tá tudo em família. E tá mandando também um abração para o Fábio. Muito bem, Ana Maria. Aliás, eu fiquei conhecendo o João Felipe. Eu já conheci o João Felipe, sim. A Lúcia Helena da Freguesia do Ó também, não é? Ela é a mamãe da Gláucia? Olha que beleza. A Nair Giorgetti. Se o Newton César gravou a música do que eu estava procurando. Não foi não, viu, Nair Giorgetti? Eu já achei quem foi, não é? Eu esqueci agora o nome da música, por isso eu não vou nem perguntar pro Newton sobre essa música, né? Ela pergunta se você gravou uma música de uma música que ela me falou assim, a versão, né? Da música. Mas eu acho que você não gravou, não. Eu vou lembrar o nome. Se lembrar, já, depois a gente eu já falo, tá? A Aparecida, da Freguesia do Ó, tá mandando um abração para você também. Ilza, bairro do Limão. A Dona Maria de Lourdes Bolelli, de São Mateus. Um abração para você, para todos nós. Maravilha. Bom, transmito e devolvo esse abraço para todas. Muito bem. Ô, Newton, você estava conversando com o nosso padre diretor hoje, padre José Renato. Sim. E ele falou que quando ele estudava lá no grupo escolar, me parece, né? No colégio. Ele cantou a sua música lá no colégio? Olha, eu não sabia que o padre Renato também era cantor. Ele falou isso. Achei interessante. Então, vamos apresentar a música que o padre Zé Renato cantou? Agora. Então, vamos lá. 1:37, boa tarde. Pensando nesse amor que lá deixei. Se nada mudar no ano que vem, a Índia vou voltar pra ver meu bem. Perdidamente eu me apaixonei. Agora não consigo mais dormir, pensando nesse amor que lá deixei. Vou voltar pra ver meu bem. A Índia vou voltar pra ver meu bem. A Índia vou voltar pra ver meu bem. Volta do sucesso, hoje especial Milton César, tá no CD novo, hein? O Sapato Apertado. Férias na Índia, ficou bonito esse arranjo, hein? É, porque eu coloquei esse arranjo mais, digamos assim, mais presente, mais forte, né? E eu gosto demais de cantar Férias na Índia, do show. É uma das que eu mais gosto, né? Não é talvez exatamente a que eu mais gosto, mas eu não deixo de cantar essa música. Que beleza. E eu fiz essa melodia em 4 minutos. Olha. E depois eu passei para o Osmar Navarro colocar a letra. É minha e do Osmar Navarro. Mas essa melodia inteira, toda essa melodia, com essa ideia de arranjo e tudo, eu fiz. Foi uma dádiva de Deus. Pronto. É melhor dizer assim, porque simplifica tudo. Então, nós estamos apresentando, não é, o especial hoje com o Milton César. Já voltamos, já. Olha, a gente sabe que tudo que vem da natureza melhora a nossa qualidade de vida. Por isso, eu quero te falar que agora ficou muito mais fácil levar uma vida mais saudável. Chegou a mais completa e mais barata linha de suplementos, vitaminas e minerais do mercado. É a linha Sidney Oliveira, que conta com mais de 40 produtos, como ômega 3, óleo de chia, óleo de cártamo, cálcio, além de polivitamínicos e muitos outros. E todos eles têm um preço único, custam apenas R$ 9,99 cada. A linha de suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira é mais um lançamento da Ultra Farma. Por isso você sabe que pode confiar na qualidade e na economia. Sua saúde vale muito. Cuidar dela custa pouco, com as dezenas de produtos por R$ 9,99 da linha Sidney Oliveira. Para conhecer e comprar, é só acessar ultrafarma.com.br. Ultrafarma. É, ultrafarma.com.br, ou então ligar 5591-1466. Alô, família 9 de julho! É hora de celebrar os 15 anos da nossa rádio. Cada ouvinte e sua família são convidados para participar da Missa em Ação de Graças, que será presidida por Dom Milton Kenan. Será no dia 9 de novembro, às 11 horas da manhã, na Catedral da Sé. A família 9 de julho estará presente ao lado dos padres comunicadores. A celebração contará com a presença do padre cantor João Carlos. Quem me tocou? Participe! Leve um pacote de café ou sabonete líquido infantil para ajudar o Amparo Maternal, que há 75 anos acolhe mães gestantes. Não esqueça, 9 de novembro, a partir das 11 horas, na Catedral da Sé. Rádio 9 de julho, Católica. AM, 1.600 kHz. Rádio 9 de julho. Pois é, estamos apresentando especial com o Newton César. A Nair Giorgetti, do Jardim Miriam, ela pergunta, não é? Se o Newton César regravou a versão do I'll Never Fall em Love Again. Regravei. Eu gravei também. I Never Fall Love Again. E não quero nunca mais amar, tudo acabou. Amar só faz sofrer ao coração. Eu gravei sim. Ah, então tá bom. Realmente. Ok, Nair Giorgetti, você tinha razão. É que eu esqueci o nome da música, agora eu lembrei, não é? A Maria Aparecida de Ermelino Matarazzo, agradecendo pelo lindo programa, hoje com o Newton César. Cristina do Emirim, ela é fã mil do Newton César. Tanto que colocou o nome do filho dela de Newton. Oh, meu Deus, coisa boa. Ainda bem que eu estou vivo para ouvir essas coisas boas. Que beleza. Maravilhoso. Torquato do Jaçanã, qual foi o ano do primeiro sucesso do Newton César? E pede para ele imitar o Orlando Silva, o Orlando Dias. Orlando Dias? Eu vou me preparar aqui. Tudo bem, daqui a pouquinho. Qual foi o ano do primeiro grande sucesso? O primeiro sucesso, uma música que chama Casa Vazia. Lembro. Vá embora, fique aqui comigo. A noite está fria, casa vazia, terás um abrigo. Eu estou diminuindo a voz aqui, cantando meia voz só, né? Ah, esse foi o meu primeiro sucesso. E curiosamente, eu, por ser um cantor romântico, sempre fui, vou continuar sendo, mas eu também gosto muito da música movida, da música com muito ritmo, me agrada muito. E logo em seguida, eu gravei o Professor Apaixonado, do Jair Gonçalves. Conheci muito o Jair Gonçalves. Então, ele não acreditava que eu pudesse gravar, justamente por eu ser um cantor romântico, e eu estava naquele momento com o sucesso da música Casa Vazia, que é um bolero, né? Um bolero mais apressado, mas um bolero. Mas aconteceu e a partir daí, o Professor Apaixonado é o meu primeiro sucesso nacional. Porque o Casa Vazia, eu tenho a impressão que talvez não tivesse atingido todo o Brasil. Mas o Professor Apaixonado, foi na década de 70, né? 1970. 60 e Casa Vazia foi em 64 e Professor Apaixonado foi em 65. Ah, tocava muito na volta do sucesso, né? Então aí, Torquato. Agora eu não posso mentir mais, que eu digo que eu sempre nasci em 1970. Quer dizer, agora já acabou com toda a mentira, pronto. Ele já participava do meu programa em 72, temos pronto. 42 anos, né? Mas estou feliz da vida. Muito bem. Terezinha do Jardim Brasil, o programa está ótimo. De Nova Magalhães, Capão Redondo. Está perguntando se você já namorou alguma fã ou alguma pessoa do meio artístico. Eu diria a você que do meio artístico, não. Do meio artístico, não. Eu sempre evitei essa questão do meio artístico. Não, não, não por nada, nem nada, nenhum preconceito de maneira nenhuma. Mas não teve, digamos assim, uma coincidência. Só tem uma pessoa aí, que é bailarina, que me conheceu, tá uma história meio até desagradável nesse momento na minha vida. Mas eu estou procurando saber como é que é e o que, que aconteceu. Nós estamos nessa fase de, digamos assim, de descobrir o que é isso para posteriormente eu dar uma satisfação ao público. Muito bem. Olha, única coisa que eu até aproveito o ensejo, porque muita gente pode pensar que eu não tenho. Eu sempre fui muito responsável, sou muito responsável, eu acho isso super importante, né? E a questão de um ano e meio atrás eu fiz um DNA, uma pessoa que até me incomodava muito, muito. E cheguei um momento que eu digo, olha, eu não me lembro dessa pessoa, não conheço, não... e fiz o DNA. Não sou o pai. Então tá ótimo, tá aí, não é? E agora, nada de lero-lero pra cima do Newton César, hein? Não quero lero-lero. Tá no novo CD, vamos ouvir. A música é minha. Nosso amor se acaba. Não quero lero lero quando eu chegar em casa, se não vai ser um fim, nosso amor se acaba. Você já conhecia toda a minha história. Você se esqueceu de um lapso de memória. Gosto de você, mas estou amargurado. Estou sob pressão do seu ciúme exagerado. Pois não quero lero lero quando eu chegar em casa, se não vai ser o fim, o nosso amor se acaba. Não quero lero lero quando eu chegar em casa, se não vai ser o fim, o nosso amor se acaba. Uma chance a esse nosso amor, em uma tentativa, seja como for, falarmos francamente sem mandar recados, amar todos os dias, fazer todos os dias, dia dos namorados. A esse nosso amor, em uma tentativa, seja como for, falarmos francamente sem mandar recados, amar todos os dias, fazer todos os dias, dia dos namorados, dia dos namorados. Olha só, essa música é sua, não é? Minha. Não quero lero lero. Não quero lero lero. Pois é, muita gente perguntando aqui onde comprar aí o CD, a gente vai repetir aqui. Vocês ligam no telefone, quem mora fora de São Paulo, 0 operadora 11, 3223-1527. 3223-1527. Ou então 3221-0745. Eles podem mandar pelo reembolso, não é isso? Isso, ou exatamente. Então indicar aonde tem a loja que a tem. A gravadora distribuidora, com certeza, imediatamente já remete. Já passa, né? Então vamos lá. É a distribuição Nani, 3223-1527, 3221-0745. Mas durante a semana você pode ligar aqui que a gente passa para vocês também, viu? Vamos agradecer aqui a Elvira Petruschi de Itapevi, a Maria Auxiliadora de Diadema, a Lúcia Helena da Freguesia do Ó, o Antônio do Jardim Tremembé, a Daulina de Itapevi, a Maria Ângelo de Carapicuíba, Marcondes Ribeirão Pires, olha quanta gente, hein? Antônio Rosseto do Jardim Eblon. Audiência maravilhosa e um carinho espetacular. Obrigado. A Dirce de Paula, de Osasco. A Lourdes da Vila Ré. O Newton César fez um show na cidade de Candeias, Bahia. Sua família esteve em grande maioria, onde comemorou 8 anos de casados. E neste show dançou com o Newton César ao som da música Férias na Índia. Olha aí. Espero que nós possamos continuar dançando. Com muito prazer. Regina da Freguesia do Ó, Joilda de Lausanne Paulista, a dona Carmen e a Jô de Santana, Gorete da Casa Verde, que está aqui presente hoje, né, Gorete? Obrigado. Olha, todo mundo elogiando o programa pela sua presença, né? Muitos fazendo aí perguntas que você já, algumas já respondeu. E agora nós vamos ao sorteio, né? Ao sorteio aqui de você tem mais 4 CDs, é isso? Tenho. Mais 4 CDs, tenho, né? Sim. Então, atenção, um já foi sorteado, que foi a Nilde, né? A Nilde. Deixa eu só separar esses aqui. Enquanto você vai separando, aquela pessoa que pediu que eu cantasse um pedacinho imitando o Orlando Dias, então era a música que eu era muito presente na minha cabeça sempre, era Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda e a minha boca beijou. Ele cantava assim, meio nasal, né? Com essa forma de cantar, né? Só foi só um pedacinho para ele. Muito bem. É claro que eu já não me lembro tanto que eu passei a ser o Newton agora César. Agora é o Newton César mesmo, né? Então, muito bem. Então agora já está tudo certinho aqui na caixinha, no vidrinho. E o Newton César vai separar quatro ouvintes aqui. Pode escolher. Vamos fazer. Aliás, aqui. Escolher no sorteio, okay, né? Então, ok. Vou tirar um aqui do meio, primeiro. Uma, ok. Leia você aí enquanto eu vou escolhendo o outro aqui. De Parelheiros. A Celina. A Celina de Parelheiros. Curtindo o programa com o esposo Antônio. Ganhou o CD do Newton César. É como se fosse um baralho aqui, eu estou fazendo. Eu estou. Né? Pronto. Laíde do Imirim. Olha a Laíde do Imirim. Pronto, mais um. Quem aqui. Mais aqui? A Benedita do São Domingos. Muito bem. Estou embaralhando aqui a coisa. Falta mais um só, hein? Mais um. Mais um. Pronto. E? Tá aqui. Tá aqui. A Regina da Freguesia do Ó. Muito bem. Eu acho que eu tenho mais um. Posso garantir. Mais um então, vamos lá. E se não tiver, eu trago de imediato. Ok. Não há problema nenhum. Então vamos, o último aqui. Vamos lá. Pronto, deixa, vai esse aqui. Iná do Imirim. Iná do Imirim. Muito bem. Altieri, se você quiser também que eu trago depois alguns CDs a mais, no outro momento você pode sortear para as pessoas, não há problema. Tá bom. Farei então, isso, com certeza. É igual nós estamos fazendo com o Ger Adriani, nós sorteamos também no dia que ele veio, e ele ficou de mandar mais alguns, e assim eu guardei também. Faremos aqueles isso. Que participaram, como eu vou gravar, guardar também aí, e a gente depois sorteia mais. Com certeza. Agradeço a sua presença, Newton César. O agradecimento programa. É meu, com toda certeza. E muito obrigado por esse espaço, pela oportunidade de conversar com toda essa gente, com todas essas fãs, essas pessoas maravilhosas. E ter aqui, por parte também da 9 de julho, todas as pessoas aqui, esse carinho tão especial. Um grande abraço para todos vocês e todas. E disponha sempre do amigo Newton César. E sempre eu peço aquele grande favor para todos vocês. posso falar o favor, né? Você já está sabendo. Eu já sei, pode falar de novo. Não me abandone, por favor. Muitíssimo obrigado. Bom, a semana agora a gente, não é? Fornece aí novamente o telefone do Nilton César, para quem quiser o CD comprar, né? Então, a gente vai tocando também as músicas do Nilton César aqui no programa. E mais uma vez, de coração, muito obrigado, viu, Nilton César? Que Deus continue te iluminando. Como valeu? Finalzinho do programa. Muito obrigado. Essa música que está de fundo aí é do Célio Roberto e do Everaldo Ferraz. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. Olha que beleza, né? Então, a seguir, vem aí o Boletim de Notícias com a jornalista Juscelene Rocha. Logo a seguir, a saudade continua aqui em nossa programação. Luiz Carlos de Araújo e o programa A Saudade Se Faz Canção. E às 15h tem Padre Estevão, palavra de amigo. Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! CYK 779, Rádio 9 de Julho Católica, AM 1600 kHz, São Paulo, Brasil. A serviço da promoção da vida e do ser humano. Rádio 9 de Julho. Catedral da Sé informa a hora certa. 14h, boa tarde. Rádio 9 de Julho, AM 1600 kHz.